Baixar travado, 796. Contato radar, 190 pro Caracaju. 190 pro Caracaju, 6284. Salvador, voo no 074. Salvador, voo no 074. 286. 286. Motor 1074 para competente da Victor. 0074 para Guarulhos, está autorizado 360 na Uísque 50, decola da 190 com curva direita, saída da Ela, Leda e depois voa Bidev, aciona 5107, o controle 19 decimal 8. Dado 360, via para o Uísque 50, da El, Leda, Bidev, igual da 190, primeira curva à direita, 5107, transponder 198, controle, gol 1074. Correto, já passou. Ligo, só uma informação por gentileza, haveria possibilidade de coordenar uma rota via Confim, nesse horário ou não? Aguarde, o 405, ele é MT. MT, 405. A rota que consta do seu plano aí, a pelo 50 ou a outra? A conta é pelo 50, mas por gentileza a gente queria ver se teria como coordenar a outra via Confins devido à regulamentação aqui da tripulação. Eu vou chegar com o centro, mas provavelmente se ele só tiver essa aí, só vai ser autorizada essa mesmo, ok? Ok, muito obrigado. Sétimo meio, solos 45, direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, mantém a minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, você escuta, certamente. Controle Salvador, 35344, informação aqui. 35344, acione identificação, via Mari, desce agora o nível de voo 050. Via Mari, desce ao 050. Decolagem 405, 120 graus, 10 mais. Decolagem 405. Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite. Total 9908 para a cópia. Aguarde 4 minutos. Aguarde não, 908. 05, decolas 48, controle 198. 198, boa noite. Boa. Trolle, boa noite, voo 1405, decolou essa escuta, pisando 2000. Voo 1405, contato radar, voo 360, perfil da Gol. 360, perfil da Gol, 405. Voltando. Ligão, 0074. Você chega aí com o centro, a rota que consta lá é essa mesmo, que via 350. Tá, gente, obrigado. O Webjet 6747 está estimando aí mais 2 a 3 minutos para o acionamento, tá valendo ainda, né? É, 2 a 3 minutos ainda tá, ok? Só a partir do 00 que cancela. Ah, ok, então parou, puxe acionamento do Webjet 6747. Tá, que eu corrigi, chegou aqui uma atualização de horário, agora botaram para 1:00, vai começar de novo tudo aí agora, mas a partir do 00, ok? Chama para estacionar. Chamada, obrigado. 9908 aguardando para a cópia. É, só um minutinho, eu tô aguardando o Recife checar a sua rota lá, porque tá só a rota direto, os fixos aí, que saiu. Na sua navegação, confirme como tá a rota. É, direto os fixos, tá? É isso, tô chegando, aguardando o Recife dar o retorno lá da rota, que aguarde. Aguardando. Zona 405, chame Recife, 260, termo 288. 260, 288, zona 405. Localizador visual, siga 344. 75344, chame Torre 1186. 186, volta. Eu sou Tano 908, pra cópia. Copia, prossiga. Autorizado então, Guarulhos 320, o Nibu. Via rota do plano, os fixos depois da 358 no final, conforme saída, curva direita, Dael, Leda e depois Rua Crate. Aciona 5131 e o controle 19, decimal 8. Autorizado 320, via rota, os fixos após a 358, saída direita, Dael, Leda, 5131. 5131 no Sanfone 198, controle total 9908. Puxão para acionamento. Pronto para puxar acionamento total. Soia Trip 5344, passou externo, trem embaixo, da base visual. Ok, Trip Livre Pulso, 120 graus, 12 nós, 5344. Repouso, 5344. O F6747 no 3, tá livre, chame táxi. Desarma, táxi. Total 9908, puxa acionamento. Pátio 3, autorizado, chame táxi. Bom, for right, over 4000 feet, left 5837. Just let you know that we've lost contact with the Recife Center. Roger. Gun 019, squawk identity, bound for arrival, descend to flight level 050. Quatro, solo 01, táxi à direita. Alfa, chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Alfa, chame antes da Juliette, mantendo a sua escuta. Fica 344. Torre, objeto 6747 com 48 a bordo, no meio de 4 horas, alterna com fins, pronto para o táxi. Táxi à direita, até ponto de espera, chame pronto para decolagem. Direita, ponto de espera, chame pronto para decolagem, objeto 6747. Autorizado, segue o Webjet que está iniciando aqui, chame para decolagem, pronto. De 6747, pronto. Autorizado a linha de decolar, 120 graus, 129, 6747. A linha decola, 6747. Para 44, aproximado para a Juliette. Meia 344, 5344, autorizado esquerda Juliette para a área remota. Juliette, remota, 5344. Alinhar e manter autorizado. Turbano 074 para posicionamento, posição 06. O 074 na 06, observe a passagem da aeronave da Trip, está passando aí atrás agora. Após ela, livre para o Chum Tanks. Após a aeronave da Trip, chão para o táxi de voo. Está livre, chão para o táxi de voo no 074. 747, decola 05, controle 198. 198, muito obrigado, boa noite aí. Boa noite. Oi, boa noite, web 6748. Confirmei, objeto 6747. Opa, desculpa, senhorita, é 47 mesmo. Objeto 6747, contato radar, ficou 340, Dael. 340, Dael, muito obrigado. Alpha Echo Yankee 408, confirm your call sign. Yeah. Webjet 5837, clear ILS final pull to report reception local line. Clear for the ILS 1-2 approach, Webjet 5837. O 5344 está aguardando o balizador. Ok, change. Ativo, agora está livre, total. Decolar 120 graus, 120. Mike, é que você é índia? Positivo, Mike, é que você é índia no gate número 5 do pátio 1, pedindo autorização de reboque para a posição 9 do pátio 3. Acho que foi reboque. Ok, gente. Decola 08, controle 198. Controle 198, total. E Salvador, boa noite, total, 9908. Total 9908, contato radar, voo 320, da El, Leda Crate. 320, da El, Leda Crate, direto da El, pode ser? Tá, direto da Elva, total 9908. Obrigado, direto da Elva. Establish and localize the Webjet 5837. Webjet 5837, contact tower 118.6. 118.6, thank you very much, have a good evening. Good evening too. Good evening, Salvador Tower, Webjet 5837, on final on ILS 10. Roger 5837, you are clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, Webjet 5837. Voo 074 para taxi OV 185, alterna Galeão 0405 de autonomia. Livre o táxi até o ponto de espera, champanhe para decolagem. Livre até o ponto de espera, champanhe para decolagem, vai via Cidade Alta. 05, acena identificação, chega da Mare, desce ao nível de voo 070. Mare 070, decolagem, voo 1807. São 3600, desça para 2, correção 3000 pés, ajuste na 0 no 4, reduzindo para 2009, número 3 na aproximação. Correção 3000 pés, com 14, reduzindo 200 lá, está 3600. Descente 4000 feet, gate 1014. Webjet 6747, chame Recife, 1251, alterna 13325. 251, muito obrigado, boa noite, 6747. Boa noite. Portugal 019, cleared ILS for altitude to report exception localizer. The file is 7810, call you establish on localizer, Portugal 019. Aqui para o PAT 3, na minha escuta. Ok, gente, vamos iniciar o reboque. Para sequenciamento, mantenha a proa, limite ao localizador. Mantenha presente proa, limitada para o localizador, está 3600. 1805, desça para nível de voo 050. Aciona identificação via BONF, desça para ele de voo 060. Via BONF, desça para 060, via 43. Desça para 2000 pés, ajuste.